A vida é como o clima, de certa forma ela até imita o clima. Às vezes chove forte, avassaladoramente, e outras vezes temos apenas uma garoa, um breve sereno. Existem dias em que o sol é escaldante e forte, em outros não há calor suficiente nem para secar uma peça de roupa presa a um varal. Os imprevistos nos rondam e se não estivermos preparados, seremos surpreendidos de forma dolorosa. Em um determinado momento você tem tudo e não percebe, e no momento seguinte não tem mais nada. Outrora você tinha toda a esperança de uma criança, e talvez hoje tenha somente a agonia de um homem. Uma coisa é certa, há tempo determinado para tudo, para sorrir, para chorar, para plantar, para colher. Tempo para ódio, tempo para amor, tempo para paz, tempo para guerra, tempo para nascer e tempo para morrer. Algo como o inverno e o verão. Não podemos ignorar esses fatos. Não é certo termos apenas prazer. É necessário também trabalho. Uma história ilustra tudo isso. Ela está na Bíblia. Veja como tudo pode se tornar nada. Em Gênesis capítulo 42, lá está relatado que houve no Egito um tempo de abundância, dias de verdadeira fartura, mas esse tempo não durou muito e a fome e a necessidade se instalaram no meio daquele povo de uma forma brutal. Assim como a melhor forma de se proteger do mau tempo é ter uma casa forte, resistente e com mantimentos, a melhor forma de se precaver na hora da angústia do homem é ter a esperança da criança, é mantermos a fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador. A única forma de estarmos seguros é deixando Deus ser o nosso refúgio, a rocha da nossa salvação. Você vive num mundo de escolhas? Será que suas escolhas não decepcionarão seus amigos, seus irmãos, seus pais, você mesmo e até o próprio Deus? Pense nisso.